Siga 7-0. Pós-Cuca, o senhor está autorizado a voar direto Campina Grande. Afirmativa, após Cuca, Campina Grande, eu não 7-0, obrigado. Nós estamos 38911. Desce para 4 mil pés, sua junção 0012, chegada bom. O 1170, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685. O nível. E eu pelo ISC 58 até Orago e após direto Maceió. Decola da 1-0, curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, controle 1-19-8 e o transponder 5004. Diga. Após Fuca, pode a próxima. Estaremos a coordenação no 0-4. Diga. Essa 3152, chama para o push e acionamento. No 72, desça ao nível 050, chegada Mari. O voo no 098, suba restrito ao nível de voo 330 e dá presente no autorizado de par. Dá presente de par no restrito 330, voo no 098. 1098, agora chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 1245, 12685, secundária, voo 1098, grande, boa noite. Sete-dois, está autorizado descida para 3.000 pés, o ajuste no 012 para o Edmuna. São 3891, não confirma indicada. Gente. Número 2, são 3891. Gente 4062, a descida está autorizada até o nível de voo 050. Após desvios, está autorizado a proa de ITAP. Gente, 4062. 172, entra para 2000, a gente permanece no 012, está autorizada a final do procedimento, reposto avisado. No descida para 2000 pés, o ajuste no 012. 2012, tá 3291. Solotan 3152, pronto para ataque de 130 a bordo, 2 horas e 17, alternando na salva. Solotan 3152, livre táxi à direita, ponto espera 1895, a torre. 1895, ponto espera, o TAN 3152. Estabilizado, Uno 172. Uno 172 completa final, cheque o trem, torre 1, Uno 8, decimal 95, por favor. 895, baixar travado, obrigado. 3891 autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. Autorizado ILS, 73, reposto estabilizado, tá? 3891. Controle o azul 4062. Conseguiu 4062. Fazendo um pequeno desvio aqui à esquerda. Provavelmente Duna seria pro ideal para estar as formações. Avança para o 050. Gente, 4062, entra para 2000, ajuste no 012 na cruz de Duna. 2012, Duna 4062. Controle, pode ver o meu campo no 172, não está conseguindo contato com a torre. 1-1-8, decimal 95, 1-1-7-2. 295, ligado. Torre Salvador, uma boa Gol, 1-1-7-2, passou externo, baixado e travado. 1-1-7-2, avistado, autorizado pouso, 90 graus, 1-0-9. Em livre pouso, Gol, 1-1-7-2. Torre, 3152, ponto de espera 1-0, pronto. Mantenha o ponto de espera, tá? 3152. 3891, agora completa final, check o trem, torre 1-1-8, decimal 95, bom torre. 3891, boa noite, 3891. Salvador, boa noite, 3891. 3891, continua a aproximação, é número 2, chame com o trem baixo travado. Deixa baixar travado, aguardando a autorização de posição, 3891. Torre Salvador, 1-1-7-2, no solo 2-1, livre à direita, solo 1-2-1, décimo 9. 2-1-9, boa. Salvador, uma boa, 1-1-7-2 livre táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 1-1-11. Alfa e Juliette são 11, 1-1-7-2. TAM 3152, autorizado a alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter, 1-0. Está interceptando o autorizador, visual estabilizado, 4-0-6-2. 24062, completa final, cheque o trem, torre 1-1-8, decimal 95, bom pouso. 295, obrigado, boa noite. Polo 24, libera a direita, Polo 219, tá 3891. Direita 219, tá 3891. Polo Salvador, boa noite, tá 3891. Tá 3891, no livre táxi. Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette para o 02. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, tá LS a 1,5 de terra. Avistado, aguarde atualização de pouso. Azul 4062. Acho que eu estava dando, 4062. Colou 26, chame o controle, tá 3152. 198, 3152, obrigado. Azul 4062, cheque o trem, autorizado pouso, 090 graus, 129. Faixa travada, autorizado pouso, 090, 4062. Controle Salvador, boa noite, tá 3152, passa 2 mil pés agora, Pucaracaju. Boa, tá 3152, contato radar sobre o nível de voo 330 na saída Puca. 330 Puca, 3152. Solo 28, libera a direita, Solo 219, azul 4062. Azul 4062, livre táxi, Alfa e Kilo, para o pátio 3, a posição 612. O pátio 3, ok? Tram 3152, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685. Gente, 12545, 2685, Tram 3152, obrigado. 170, desça ao nível 050, chegada Mare. Livre. 3170, descida para 2000, ajuste no 0 no 2, livre LS, reposta estabilizado. 2000 pés, sem restrição, agitado, senhor? Sem restrição. Direto 2000, reposta estabilizado, LS Extreme 12. Zero completa final, cheque o trem, torre 118, decimal 95. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, eu sou 3170, final do ILS X-Ray. Boa noite, cheque o trem. Baixar travado, 3170. Autorizado pouso, 090 graus, 1 no nosso. Autorizado pouso, tá 3170. 53, libera a direita e táxi via Eco Foxtrot Alfa. O... Não me escuta. Médio tá 317, né? Zero. Seu portão é o 06 do Pátio 1.